Aí, já fomos calça de elanca e listra. Festivais do Jardim Hebron, mó banca sinistra. Sem nome na lista, o pose de pop está pronto pro racha, aí os b-boy aqui está. 7, 8, quantos são? Sei não. Levar pra frente do bairro, freestyle de fundo de busão. Um box de favela, aí, sessões de grafite. Depois tinha um pão com mortadela e um boné pintado à mão com guache de praxe. Um boot com solado descolado, literalmente. Xerocar, fazer a mão, espalhar cartaz. Deu a mesma satisfação de sair em tantos jornais. Ou mais, ser útil em causas sociais, salvar aliados ou cumprir demandas de mercado. Saudade do jogo verdadeiro, não dessa corrida de falador gritando que faz dinheiro. Eu vou te falar, lembra de tudo que conseguimos ser. Tudo. Casos pra contar e esperar, isso não pode se perder. Jamais. Independente do caminho, diretriz é. Ser frutos ligados à raiz. Aí. É o que nos fará vencer. Isso não pode se perder aí. Em você. Mas pode ganhar um milhão, desde que o que dê a direção seja nosso coração, irmão. Fomos toca com papelão, hip hop em ação, sem toda essa falação. Esse negócio de todo mundo ser homem de negócio serviu pro cego inflar e camuflar o osso. Muito rei pra pouco trono, porque a cultura aqui é uma criança e ninguém notou o abandono. Cadê a disciplina? Respeito pelas minas. Ser um elo entre as ruas, tipo as esquinas. Como a cidade, trago faixas pra pedestres. Mas se as cerimônias são escassas, imagine os mestres. Falta moleque, mata aula pra ir na galeria. Ver roupa, cap, sentir a magia e cumprir o papel. Raps hoje são pra descer até o chão. Os meus são pra subir até o céu. Vou te falar, lembra de tudo que conseguimos ser. Tudo. Casos pra contar e chorar, isso não pode se perder. Jamais. Independente do caminho, diretriz é. Ser frutos ligados à raiz. Aí. É o que nos fará vencer. Isso não pode se perder em você. Aí, viver disso, tem nada a ver com viver isso. Parece que a crença tomou chá de sumiço e pan. Ninguém mais é fã, ah, de tempos pra cá. A frieza da razão mostrou seu dom de espantar. Quem crê todo instante é tirado de Zé. A fumaça dos blunts sufocou nossa fé. Os scratch arrepia toda vez. Joe, grana é importante, mas por que cê fez o seu primeiro show? Alegria de tá ali, gritar pro MC que derruba o outro como Mohamed Ali, pulando catraca na central. O rap salvou mais moleque que qualquer projeto social. Sem internet o nós na fita realmente. Fazendo vaca pra comprar um cachorro quente. Por minha gente na corrida, pois meu maior cachê ainda é o Virgil. Essa rima é minha vida. Vou te falar, lembra de tudo que conseguimos ser. Tudo. Casos pra contar, rir, chorar, isso não pode se perder. Jamais. Independente do caminho, diretriz é. Ser frutos ligados à raiz. É o que nos fará vencer. Isso não pode se perder em você.